Central City is active. Jonathan, 3 metros, na bicicleta 4 de ferro, último 012. Para 2 metros, já autorizado o final do procedimento EVS-3. A pista não zero, já passa de metade. Autorizado, voo 4895 na Cruz de Duna, descendo para 3000 pés, ajuste na 012. 3866, complete seu procedimento, com o seu rodão, frequência 118, destino ao norte. Após a passagem de pouso, utilizado em 3, boa noite. 2903, boa noite. Contato com a Guarda do Colágio, via saída São João. Sobre uma PM do voo 340. 340, via São João, tá 9093. Autoriza a flor de toque, bom. Mantenha a sua saída, tá 9093. Mateu o perfil, tá 9093. Tá 9093, você solicita que sobre uma PM do voo 320. 5898, configura aí com a sua vigia com mais quantas linhas? Cuidado após o dia direto aqui, 5898.

Salvador, presente 118